risco, vento no aeródromo 120 com 8, essa porra tá fora do solo com pro norte, Vitor Dedão. Atualizando 9-8, no solo de 2-3, Vitória, próxima direita, chama esse solo 2-1, décima 1, né? 2-1, no solo, na troca de coordenação, manda que eu já assistência para a coordenação. Golf, ajuste ONU 0, ONU 4, o vento ONU 4, 0 graus, ONU 0 nós, até a cabeceira deslocada 3,8, 0 metros, pouso autorizado, pista ONU 0. Possibilidade de pouso na ONU 7? Confirme ONU 7? Positivo. Gente, reporte para confinamento do plano, Oscar Papa Golf. Já está selado o plano, está mil bem. ONU 094, decolada 225, chama o controle em 199, próxima 8. 199, Oscar Papa Golf, curva esquerda, reporte base pela direita, pistão no 7, base pela direita, pistão no 7, reporte final no 7. Ok, vai reportar na final da no 7. Levar a bomba, pico ligada, só para o seio. 3-0-4, contato radar, curva em nível 3-7-0, pela mão. 3-7-0 na mão, 1-0-9-4. Capatão Oscar Papa Golf, o vento 130 graus, 08 nós, foi autorizado, pista 17. É com o vento está sendo identificação. Azul 4207 é autorizada a alinhar e decolar pista 10, até a cabeceira deslocada 380 metros, vento 120 graus, 08 mais. Siga a Vitor Zeleta. Duas pessoas que estão aí, uma permissão para a Vitória. É tudo exato, Vitor Zeleta. Obrigado. Ave 1, chame centro Recife, frequência 25, 1, autônoma 3, 3, 9, 5. 935, 135, 935, 3191. Xanana 255, vai ser de tráfego, a posição de 1 hora, 2 milhas, rumo ao nordeste, cruzando 4 mil pés, descida para 2.500, está cruzando descida até 3 mil pés. Descida para 3 mil, centro do tráfego, hoje é minha... O 4207, decolado 229, chama o controle em 119, descão 8. 19, 8, obrigado. Sendo 1000 pés, Israel, Washington. O 4207, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, saída da DL. 340 na DL, 4207. Completa final do procedimento, se me acorrendo no 895. Xanel 6200, que chamou o controle. Aqui. 6200 do Xanel, sem identificação. Chegada mais autorizada, vê se mantenha o nível 050, altímetro 0014. 050, dito para 2010, altímetro 0014, autorizado o sinal do procedimento do LEO, sexto da pista 0152 e reporte estabilizado. Está livre o procedimento, deixando para 2000, hoje também a 0, não vai descer. O Salvador, 5, Yankee Alpha, concluiu o reboque aqui na pressão 8, pela pressão, obrigado, bom trabalho. Delta, ciente, mantém a escuta do controle e atento à área proibida de comaceria. Tá, viu, a mesmo não vai interferir. Bom, no 094, estamos em Recife, no 2545, alterno no 2685. 45, 2085, ok. Salvador, bom dia, o 162, passou o Oceano Aviso 372, vai pra lá. Ono 162, bom dia, ajuste Ono 0 no 4, avistado, pouso atualizado, pistão 0, correto Ono 40 graus, 099, a tampa cabeceira deslocada 380 metros. Livre, pouso Ono 0 deslocada, voo 1 metro. Vitor Hotel Delta, vê se mantém 506 CNH 1000, E prossiga para a rotatória, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, Vítor Galera. Eco Vitor, você mantém a 3.000 pés altímetro no 0.4. Telemia 255, completa final do procedimento, chame a turma no 895. 295, obrigado. Vitor Hotel Delta, confirme e estabilizar algum campo? Visual com o Alcon 7. Gente, reporte visual com a 17. Reportado com a 17, obrigado. ONU 162, no solo 35, libera direita, chame a sala em ONU 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, livrada direita, voo 1, 1, 62. Fecha NR 6255, o vento 140 graus, 089, avistado. Pouso autorizado, pista 10, tempo cabeceira deslocada, 380 metros. Está livre, pouso 10, cabeceira deslocada, 62. 56, galeão autorizado, 360, conforme rota. Fala pista 10, curva direita da El Lida, Valida Irumi, controle 198, 5170, no transponder no 556. 360 autorizado, saída da El Lida, Valida Irumi, controle 1198, 5170, transponder. Correto, toque a reforma. Reporte... Reporte na vertical da RMA, Vitor Hotel Delta. Reporte na RMA, Delta. Romeu Vitor Hotel Delta, visual Pier 2 da Oceanera Bianca, em final para pouso, pista 0. Ainda não, senhorita, mas já está pronto para RMAR. Presidente Vitor Hotel Delta, reporte na RMAR. Reporte. Delta Mirimar, visual, coordenada na final. Sim, Vitor Hotel Delta, continue a aproximação, final 1-7, aguardando para o cruzamento. Ok, vai para 1-7, aguardando para o cruzamento, Delta. Drive, reporte estabilizado. Ciente, Vitor Hotel Delta, em Lamura de Duna, sem restrições para o localizador do 1-0. 1-0, bolso, Delta. Vitor, voe direto e TAP. Reporte para o Itapuã, Vitor Itadelta, mantendo referências visuais. Tá visual, vai manter 500 pés, para o Itapuã, reporta o Vitor Itadelta. 6255 no solo 38, libere a próxima direita e chame solo em 121 no Vista 1. Direito 21, obrigado, até mais. Paulo, boa tarde, 2762, segure para você. Vitor Hotel Delta, autorizado. Autorizado, Delta. Então, o Vitor até Delta, tem intenções? Vai sobrevole Itapuã, mantendo o número 10. Sente a parte original do setor, Vitor até Delta. Mantém a escuta, senhorita? Afirma, mantém a escuta. Mantém a escuta da torre, o Vitor até o dado. Com o Vitor para o sequenciamento, tem condições de manter a presença de velocidade até a próxima zona? Tem que ir. Hotel Delta livrando Itapuã para Piatã. Vitor Hotel Delta, na presente transfere o controle em 119 decimal 8. Transfere controle, então, Vitor. Alfa Romeo, Vitor Hotel Delta. Hotel Delta, prossiga. Está em Piatã, vai manter uma mil pés. Isso, sobrevoa a orla, direção para a Albada. Gente, Vitor Hotel Delta mantendo a linha do litoral devido a tráfego em aproximação para a pista 10. Vitor Hotel Delta, escuta permanente. É, vai manter escuta permanente, linha do litoral, Vitor Hotel Delta. Eco Vitor, voe para a Duna, desde para 2000, aguardando autorização para o procedimento. Gente. Localizador visual com a pista 6200. 6200, completa sinal do procedimento, você me atende no 895. 189542. Sono 556, bom dia, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Eu já 6200, bom dia, a 2 milhas de externo. Eu já 6200, bom dia, ajuste no 094, vento 120 graus, 08 nós, atenta a cabeça deslocada, 380 metros, tudo autorizado, pista 10. Eu repouso no 06200. Avisa 382, aciona identificação, chega da malha autorizada, desça para o nível 050, CNH1004, reduza para 2509. Gente, aguarde para realizar o procedimento da RENAG da pista 10. Bom, 556, torre. João com R2 da Oceania Avianca em curta sinal para Pouso, pista 10. Faz a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter pista 10 até a cabeceira de local. 6200, no solo 49, filhera próxima direita e chame solo em 121 na décima 1. 211. Bono 556 ao alinhar decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Vitor, informo o tráfego nessa posição de 12 horas, um tráfego de pequeno porte, mantendo 510, não irá interferir nessa na desaproximação. Vitor Eco Vitor. Vitor Hotel Delta, segue seu modo alfa, segue seu transponder, não recebo o modo alfa. Bem, Vitor Eco Vitor, apenas para correção, o tráfego agora está nessa posição de 2 horas. O Vitor está autorizado a sinal do procedimento LS e rei da pista 0 sem o glide, reporta estabilizado, mantendo a velocidade até a próxima marca 2 externo, se possível. Passa 1710, o perfil é da Ela, Marcos Escuro. 556, contato radar, se mantém o nível 360. Após 2000, correção, dá presente, vou direto Leda. Leda, 556. Do 4082, desça e mantenha o. Desça e mantenha 3.000 pés, aguardando autorização para a realização do procedimento da renase. E após o ITAP, voe e serra dita 3.000. Após o ITAP, voa o serra dita 3.000, desce a 3.000 com a dita 2.0. 2.0 no 4, é isso. No 4, é isso. 4.0. Pelo 962, acione identificação, chega da área autorizada, vou no direto TAP, você mantém o nível 050, QNH1 no 094. Bom, 1014, desce para o 050, vou de TAP, boa noite. Aí, TAP de jogo, volta a pista, Salvador, vou esperar com você. Direto Vitor, completa o final do procedimento, chame a torre no 895. Bom trabalho. Amém. Siga. Vitor, estabilizado em LA-73. Papa Hotel Vitor, Eco Vitor, bom dia, cumprimentações, pousou na pista 1-0 ou cancela e prossegue para 1-7? A gente tem que correr 1-0, senhor, eu queria saber a posição 1-4-3, operação X-Wave. Sente, Papatango Vitor, Eco Vitor, ainda não avistado, mantém aproximação, ajuste 1-0, 1-4, atenta a cabeceira deslocada 380 metros. Desde a cabeceira deslocada, aguardando a ação de pouso, Vitor, Eco Vitor. Alfa, via corredores, reporte do... reporte ingressando do corredor Interlagos. Bravo, Vitor Tango, sem identificação, chegada à MAN, autorizada voando direto à MAN, semicondicional de descida, altímetro no 014 em Salvador. Esse mantém ao nível 050, TNH 1004, Bravo Vitor Tango. Dois, autorizado procedimento a reinagem da pista 1-0, desce para 2.500 pés, reporte passando Serra Vitor 3.6. 3.5, reporte para 3.6. Constante ali de pouso 1-0, tem condições de manter-se no setor sudoeste da Ilha de Itaparica devido à aeronave prosseguindo pela chegada à MAN? Nessa posição, o senhor está agora a 2.5 milhas para a trajetória da chegada à MAN. As 2.5 milhas sul da chegada à MAN. Sudoeste. Estamos em Bravo, pelo setor norte, vou ir para a rotatória, reporte na rotatória. Confirmando tudo, 1-3? Sim. 962, após desvio, Joiruna. Siga. 507, reporte para descida, altímetro em Salvador, 1-0-4. Vou inicialmente para o corredor Caixa Prego, inicialmente. Na 556, está no Recife na 251, alterna no 3395. Azul 4082, está na torre no 895. 895, azul 4082. Corre Salvador, azul 4082, a meia dúzia milhas, pista 10. Azul 4082, ajuste no 014, atenta a cabeceira deslocada 380 metros, pouso autorizado, pistão no 0. Sim, frente da cabeceira de repouso, pistola 0408-2. Azul 4082, informa o vento 160 graus 079. Vamos de portão do voo e toque. Toque, braço, toque. Tango, voe em direto duna se tiver condições de interceptar e completar sinal de procedimento. Direto duna, é pra ajudar. Pelo Vender Alfa, voe para a rotatória, reporte rotatória ou visual com campo. Reportará rotatória ou visual com campo, pelo Vender Alfa. Azul 4082, no solo 02, libera direita, chame solo em 1, 2, 1, decima 1. Direita, 2, 1, 1. Solo, tomador, azul 4082, na porta. Via Alfa, é forte, é só Juliette. Alfa, então é tudo bem. Manda Juliette, o azul. Portão 1, 4002. Juliette, 1, 4002. 208, confirma o local de lançamento. É, para tudo, já na zona de campo. Gente, está autorizado o retorno para o local. O Vitor Tango, deixe e mantenha 3.000 pés. 3.000 pés, graças a Torre 1895. Torre 1895, Vídeo 95. Na 3216, acione identificação, chegada amarela autorizada. Isso para o nível 050, QNH 1004. November Alpha, qual é a intenção de pouso na 17? Confirmamos a intenção de pouso na 17, India November Alpha. Passe na vertical da Ingmar. Reforçar a vertical da Ingmar ou India November Alpha. Decola da pista 1-1, curva A, 1-0, curva esquerda. Na Puca Aracaju, aciona 5421, direção Agri. Leva na planta. Nave? Azul 4-0-7-6. Bom dia, 4-0-7-6 azul. Aciona identificação, chegada maré autorizada, desça para o nível 060, QNH1-04. Autorizada final do procedimento IAL-6-3 da pista 0100 Glide, desça para 2000, altímetro 0104, reporta estabilizado. Uma Juliette Lima, parte 50, por gentileza. Desça para 2.000 pés, QNH1-004, autorizada final do procedimento IAL-6-3 da pista 0, chama estabilizada. Cliente do sucesso com 14, autorizado INSS-3 da 10, não é? Pode ser estabilizado. Para alto, viu, perdão. Afirma. Hoje nós até não temos condição de reduzir até 60 nós e evitar e continuar a aproximação. 5-4-2-3-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Oscar Charlie 150, aproximando para a pista no 7, à esquerda do eixo da pista 10. Olimpo 07, desse montanha 1.010, altímetro 10, 14, correção 1.510. Foi para o farol de Tatuã, o Olimpo 07. Tango Índia Bravo, ingresso pista 17, a número 2, correção, reposta através da NMA para prosseguir a pista 10, o Tango Índia Bravo. 095, o acionamento da decolagem do ajuste no 094, tchau, da passagem, bom voo, até lá, galera. Charlie, Alfa Tango na Baca, autorizado o acionamento, tchau, até o táxi. Solo 962 no solo 09, libera direita, chame solo 21, décima 1. 21, voo para 962. Meu tango, já bravo, confirme desembarque no balão, no pátio 3. Positivo. Boa tarde, voo no 962, então. Alfa, reporte no Alfa, Axis, Black, Alfa, Axis. Eu estou vendo o meu nome, repita a mensagem. Agora, através da imagem, autorizado que eu fui para o sul norte da torre. Para o norte. Aparro meu tango, Índia Bravo, para a aproximação, reporte através norte da torre. Aparro meu índio November Alpha no solo aos 1-1, confirma o local de estacionamento. É 4-4, November Alpha. Seguinte, efetue o backtrack e prossiga para a taxa Oscar. Backtrack na Alpha. Eu agora através norte da torre com 3 milhas de abaixamento. Sim, estamos já bravo visual com o tráfego da Gol, taxiando via taxa Alpha. Útil, visual. Vitor Tango, Duna, completa final do procedimento sem o glide, chame a torre no 1895. Sim, 1895, graças a Deus. Comenta. O presidente do Vitor autorizado para seguir de rampa para o Pátio 3, retaguarda do... da aeronave da Gol, taxaram o carro, o Tango em geral. Gente, gravo o vídeo salvo, confirme intenções, prosseguir para 1-0 ou 1-7 ou cancelar de 1-7. Gente, gravo o vídeo salvo, reporte marcador externo para o cancelamento. Vai. Estamos já bravo autorizando a aproximação para o pátio 3. Meia, agora 59 milhas nordeste de Salvador. Foi para a posição Bonf para interceptar a chegada Bonf. Altímetro no 04. Mantenha o nível no 00. Chame com a velocidade de descida. Juliette com o Lula. Juliette com o Lula, com a velocidade de descida. Juliette com o Lula, com a velocidade. Então, me fica a proa do VOR, receba aquela mesma proa. Reporte para modificação das regras de Jetson Zulu, mantenha a proa do VOR. Autoriza a descida? Até 3 mil pés, altímetro no 04. 3 mil pés, vai tomar para aquela mesma proa. Índia November Alpha, considere no solo aos 1-7, ao estacionar frequência livre. O Bravo tentando fazer o cerne, agora procede para 1-7. Gente, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, considere o plano cancelado aos 1-4, curva à esquerda, reporte base à direita, pista 1-7. Vai repetir, Bravo, Vitor Tango. Estou cancelado, câmbio de Bravo. Gente, frequência livre. Charles, Charlie Alfa Tão, confirme se quando autorizado tem condições de prosseguir pela parte Gramado sem interferir com a pista. Gente, prossiga até a interseção, aguardando para instruções. Se mantenha a posição, Charlie Alfa Tão. Boa tarde, Alfa Romeo, Sandy Abraço. Boa tarde, Sandy Abraço para vocês. Estado, Pátio 3, Paranhemá, agora, 01 agora. Pátio 3, Paranhemá. Pátio. Está autorizado, Pátio 3, decolagem de Salvador em Rimá. Decola do Pátio 3 em Paranação, Guardou 1895, com Trua Norte, 500 pés. Transponde padrão, Sandy Abraço. Estou autorizado do Pátio 3 para a NMA. Transponde da 0137. Corrida passou a decolagem. Sandy Abraço, Sandy Abraço. Voo 864, aqui na posição número 5. Está pronto para a velocidade Autorizado no 864, chame o táxi. Deu para o estacionamento, para o táxi 864. Sandy Abraço, quatro pessoas a bordo? 076 após o TAP, pista para 3.006, QNH 104. Pode TAP 3.004, 3.006, informa o tráfego nessa posição de 2 horas, agora 7 milhas, um tráfego, um helicóptero não irá interferir nessa aproximação, está mantendo 510. Também isso aqui, o backtrack, atento, o helicóptero está na decolagem via parte Gramado, não interfere, após Bato estacionar seu mecanismo. Ângulo Índia Bravo, vento 1.00 graus, 089, autorizado a decolagem para o setor proa norte, reporte para o solo. Autorizado a decolagem, proa norte, para o solo. Eu tenho afastado fora. Charlie Alfa Tango, considere sair do solo zona 7, transfere o controle em 119, décima 8. 19-0, Estou falando no 7, na ingressão, nós estamos no meu pé, sobrevoo essa marica. Gente, mantém corredor a céu, no meu pé, reporte do farol da barra. Texto transponder, Charlie Alfa Tango, não recebe o modo alto, tá? Passa na 01 no meio modo Thiago, falou do farol de Itapuã, vai reportar através do farol da barra, será fatal. Fizeram 7, mantendo a pé do farol de Itapuã, reporte visual com campo. Está mantendo a proa do farol, visual com campo, hoje no meio do campo. O filme já está visual? Acima aqui, visual. Sim. Eu sou o Rio Vazão 08, Santos Galá, Dona 30, na rota para a Lança 90. Rio Vazão 08? Rio Vazão 08, Santos Galá, Dona 30, na rota para a Lança 90. Quem tiver um atraso de controle reportar, reporte livrando o 1930. Olimpo 07, chame a torre no 1895. 2895, Olimpo 07. Charlie Alfa Tango, acione 0115. Olimpo 07. Olimpo 07, tu hein? Está 1500 pés no farol, em direção ao farol de Itapuã, para pouso final. Gente, Olimpo 07, reposta através do farol de Itapuã, ajuste no 014, forma o tráfego helicóptero, depois da pista 17, apontando aproximadamente 500 pés. Reportará no farol de Itapuã, 1500. Corre, Salvador, boa tarde, Altan 32 no meia. 32 no meia, boa tarde, ajuste no 014, vento 120 graus, 08 nós. Cheque tempo autorizado, Altan 32 no meia. Autorizado, 3 bastante travado, Altan 32 no meia. alguns minutos deve estar chegando. Olimpo 07, setor 1360 pela esquerda, aguardando o seu reporte na escala pelo farol de Itapuã, aguardando as instruções. 360 pela esquerda, aguardando instruções do Olimpo 07. Para João Paulo Mion, Fernando Aracaz. Pátio de Alfa, ponto espera, 1295, ajuste 1094, 164, boa viagem. 1094 agora, 1094, ponto de alfa, está aqui, frente a pátio, ponto de espera, 1090, quando lá, ponto 10, ponto 1295, ótima tarde, cara. Reporte visual com luz. Tá visual com... Ponto de alfa, cara. Confirme. Não preciso de aeronave. E coletar o Delta. Ah, ok. Passando Lima Juliette Lima, torre. Tira a aeronave. Coletar o Delta. O Paulo Sérgio está pedindo 2-3-4. Muito boa tarde, Xenega 24, Copia IBR.com. Copia 254, aguarda Copia número 2, América 14. Copia 254. Recepção lote visual, 4076. Azul 4076, a completa final do procedimento sem slide, está minha torre no 895. 795, 4076, obrigado, bom dia. Bom dia. Primeiro próximo à direita, chame solo em 1, 2, 1, décima 1, 1, 1, boa. Na vertical do farol, Olimpo 07. Olimpo 07, eu fiquei mais 1360 à esquerda, reporte farol de Itapuã. Aguarda as instruções. Mais 1 pela esquerda, 360, reportará. Para informador, muito onde a boa noite, né? 4, ponto de espera, está... Vamos ver. Boa noite, 64, mantenha o ponto de espera, aguarda as instruções. Aguardando, 8-4. Sou R. Salvador, bom dia, 4076 na Azul, sou lote visual. Azul 4076, bom dia, avistado, todo autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 07 nós, até a cabeceira de locada, 380 metros. Paciente, por autorizado, 4076. Salvador, Rio de Janeiro, 360, Facebook 44, decola pista 1-0, curva direita da EL, letra após letra PDEV, controle 1-1-A-8, transponder 5-4-3-2, Oxina 6-2-5-4. 6-6, Rio, Arturo 94, de Calamadeira, com a gente, EL, letra PDEV, 9-8-4-3-2, é a minha posição. Correto, 6-2 é o portão, chame pronto, 6-2-5-4. 6-2-5-4.